decidir fazer a sua escolha. Pois essa vida não se escolhe quem quer viver ou morrer. A realidade é pelada e não veste roupa. O nome, o poder já diz tudo. Quem tem, continua tendo. E quem não tem, não precisa nem dizer. HIP, HOP, hip hop de periferia. Cidade Tiradentes, a malandragem daqui é forte. Mas eu estou na minha, não tenho nada a temer. Porque ladrão que é ladrão, não vacila na área, sangue bom, bom. HIP, HOP, hip hop de periferia, periferia. HIP, HOP, hip hop de periferia, periferia. Vamos esquecer os problemas. Rap nacional precisa de espaço, de espaço. Tretas, tretas, não estão com nada. Sempre existiu no rap nacional a chamada panela. Passa por você mesmo e não espere pelos outros. Pois o seu corpo é o seu guia, sua cabeça é o seu mestre. Vamos mudar de assunto, mudando de assunto. Descendo a rua, cortamos os caminhos. Encontramos Rua da Sorte, a mais famosa. Skate, skate, traga seu skate. Venha sentir adrenalina de perto. A rapaziada, a mulherada, forma uma grande família. Uma grande família. Sempre existiu na CT e agora vai ter que prevalecer. O que? O que? HIP, HOP, hip hop de periferia, periferia. HIP, HOP, hip hop de periferia, periferia. Cuidado, cuidado, cuidado. Com os donos te pegar, vão embaçar. Aqui é como na sua área, o bicho pega também. A polícia já chega te perguntando: cadê a droga, seu pilantra, seu safado? Você tem cara de ladrão, precisa ter cara para ser ladrão. Não é a cor que diz tudo. HIP, HOP, hip hop de periferia, periferia. HIP, HOP, hip hop de periferia, periferia. HIP, HOP, hip hop de periferia, hip hop de periferia. É isso aí, mano, diretamente da cidade Tiradentes, lá do leste de São Paulo. Depois da Dom Verbal, mano, se liga na rima. O hip hop é isso daí, mano, é uma coisa séria. Pode seja acreditar. Num...